Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antenweb. Hoje é quinta-feira, estamos a 13 de janeiro de 2011 e eu, Carlos Bonaparte, tenho um enorme orgulho em estar consigo e fazer companhia até bem perto das 21 horas. Iniciamos o Musicália de hoje com, novamente, músicas em versões de chill out. Aliás, assim será até à próxima semana. Esta é, portanto, a penúltima semana em que fazemos este tipo de abordagem. Ora, vamos abrir a emissão de hoje com Stella Starlight Trio e Tainted Love, um tema popularizado pelos Soft Cell, mais tarde com versões bastante singulares das Pussycat Dolls e de Marilyn Manson. Vamos ainda ficar com Take On Me, a música que ficou conhecida pelos AA na década de 80, aqui trazida por Eve St. Jones. É uma voz bonita, aquela que nos vai acompanhar nos próximos minutos do Musicália, esta que é a edição número 149. Seja, pois, muito bem-vindo às versões chill out e jazz que nos vão acompanhar nos próximos 30 minutos. Sometimes I feel I've got you. Run away, I've got you. Get away from the pain you drive into the hood of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For a dust and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got you. Run away, I've got you. Get away, you don't really want any more from me. To make things right, you need someone to hold you tight. Then you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm going to pack my things and go. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love. White Quartet trazem-nos um grande sucesso de Led Zeppelin da década de 70, Stairway to Heaven, é o tema que vamos ouvir já de seguida. Logo depois vamos ficar com uma música de alguém que já cá cantou, Anna Kelly, traz-nos Show Me the Way, um tema também de grande sucesso na década de 1970. Daqui a pouco, quando voltar, já será para as despedidas. Espero que goste desta seleção musical. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with what she can get, what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause he knows sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thought time is given. A feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. That soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. A bustle in your hedgerow, don't be alone now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, your stairway lies on the whispering wind. Piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Yes, we wind on down the road, our shadows taller than us all. There walks that lady we all know, who shines what light and wants to show. Turns to gold, and if you listen very hard, the tune will come to you at last. When all our one and one is worn out, to be a rock and then to roll, and she's by. I wonder how you're feeling. Sarah Maneskal vai fechar a edição de hoje do Musicalia. Esta que é, como disse no princípio deste programa, a penúltima edição, dedicada então às versões chill out. Estas versões diferentes daquilo que estamos habituados a ouvir, ainda que as músicas sejam realmente conhecidas. Estamos a fazer, portanto, ao contrário. Ora, neste caso são as músicas que são conhecidas, não os intérpretes, nem as, enfim, nem as versões automaticamente, não é? Mas estamos agora a falar mais da melodia para o intérprete e não do intérprete para a melodia. É uma abordagem que, de certa forma, é diferente, não é? Nós, quando abordamos um artista, aliás, quando falamos de alguma coisa aqui no programa, é geralmente a falar de um artista referente depois à música e não da música referente ao artista, não é? Ora, mas nestas edições tem sido assim e será assim até à próxima semana. Sarah Maneskal traz-nos então Don't Speak, um original dos No Doubt, foi um grande sucesso da década de 1990. Ora, é com esta melodia que fechamos a edição de hoje. Foi um prazer enorme estar consigo. Fique bem, um forte abraço e até amanhã.